Portaria do Plug Minas, Som da Obra e dos Tijolos. Grupo: Adenilson, Gustavo, Guilherme, Leila e Lívia. Isso aí, gravação de Adenilson. Mexeu lá, o piso desalinhou todo pra arrancar toda a parede de novo. Ai, ai, ai. Disse que era só um nadinho, não precisava nem de motor. Três fundos. Só os três fundos lá dá uns 5 metros pra cima. Tudo pra arrancar. Já tá alto, baixa tudo. Sempre é assim mesmo, eles falam uma coisa, chega lá e eu vou. Eu já sabe, você não vai, não vou lá não. Tipo assim, ó. Tá mais alto assim, ó. Olha ali. Assim, ó, aqui é tudo a altura do meio fio. Abaixa tudo. Você é o Zinho do Extra mesmo? É. Lá no Extra? Frente. Lá perto do hospital. Não, negócio de proteção de dois da mulher lá. Ah.